Oi, amigos, estamos aqui hoje para um bate-papo descontraído, para o pessoal conhecer um pouco mais a gente, bater um papo, contar algumas situações espirituais que nós temos, porque aqui é uma casa de médium, né? Não é só o Pedro que tem mediunidade, não. Sônia tem uma mediunidade muito ostensiva. Sabrina também tem uma mediunidade muito ostensiva. É porque os espíritos vêm usando muito a mim, mas a Sabrina também incorpora muito. A Sônia está sendo trabalhada na incorporação, porque a Sônia é um espírito mais resistente, a mente dela é muito forte e os espíritos têm um pouco de dificuldade por causa da força mental dela, mas a mediunidade dela é muito aflorada. Por isso que quando os espíritos encostam nela para dar uma mensagem, vem uma força grande nela e ela sai falando, ela não consegue segurar. É como se fosse uma incorporação, fosse consciente, mas não é uma incorporação, não chega a ser um acoplamento. Ele só se aproxima, passa tudo para ela e ela fala. Tipo uma canalização. É, mas às vezes em canalização em mim parece que eu estou incorporado, que eu falo com o jeito do espírito, falo tudo. É como se fosse uma ligação, uma conexão direta. Uma conexão direta, eu vou explicar isso já já. Que acontece? É necessário, gente. A Sônia, ela tem uma conexão com a espiritualidade muito forte. Mais forte do que eu, mais forte do que Sabrina. A Sônia é um espírito muito evoluído, gente. A gente não está querendo aqui exaltar ninguém, mas é a verdade. Quando o espírito não é evoluído, a gente não fala que não é evoluído, que é um espírito endividado, que é um espírito. Então, por que que a gente não pode falar que um espírito é evoluído? Não é questão de exaltar o médium, é porque é verdade. Até porque eu já vi o espírito dela. Porque o nosso espírito tem a real forma dele na dimensão dele de origem, ou seja, a dimensão a qual ele vive, a dimensão a qual ele sintoniza, porque existem várias dimensões, né? De vários níveis, né? N dimensões. E como ela é um espírito muito evoluído, ela pertence a uma dimensão elevada, né? Então a forma dela perispiritual, a forma do espírito dela é diferente. Eu vou dizer já já. Então, gente, quando a gente está gravando aqui, que vem um espírito em mim e começa a falar, é necessário interagir, é necessário que ela interrompa, é necessário que ela faça perguntas, porque muitas das vezes não é ela, a pergunta não é ela que está vindo que é dela própria, é uma música que está vindo, é uma música, uma pergunta que está vindo. Estou encucado com a música lá que a gente botou. É uma pergunta que está vindo da espiritualidade na mente dela para ela fazer para o espírito. Entendeu? Então é necessário que ela interrompa, porque eu estou vendo alguns comentários de algumas pessoas que estão reclamando. Por favor, pede essa senhora para não interromper. Gente, ela tem que interromper, porque a pergunta vem para ela da galera lá de cima. Ela tem que interromper para ver esse interagir. E muitas das vezes a Sabrina também. A pergunta também vem para a Sabrina. Não já veio para você, Sabrina? Várias perguntas para fazer para o espírito? Muitas perguntas e comentários. Muitas das vezes eu me segurei até por conta na. De estarem reclamando disso. Não, não Exatamente. pode se segurar, tem que perguntar. Então, gente, é isso. Apesar de não ter ainda sido mostrado nos vídeos os dons da Sônia, eu convivo aqui, né? Então eu vejo os dons da Sônia, porque não está aparecendo nos vídeos, nas nossas reuniões, no nosso dia a dia, porque aqui, gente, é todo dia manifestação espiritual. O negócio aqui é forte, é toda hora. É na rua, é em casa, é telefone, eu sou incomodado, espiritual, manda, vai lá, liga para ela, vai lá, liga para ele. É assim, eles mandam, a gente liga para fazer oração, vem mensagem, vem revelações. Vem um monte de coisa, tá? Então, gente, é necessário sim, as interrupções. E outra coisa, a Sônia, ela foi inserida na religião evangélica desde nascença, desde que ela nasceu, porque a mãe dela já era evangélica, ela vem de uma família toda evangélica. A mãe dela, apesar de ser evangélica, a mãe dela tinha uma consciência expandida. Ela era. Ou seja, ela já tinha um pensamento universalista, ela aceitava todas as outras religiões e respeitava as outras religiões, porque a mãe dela também é um espírito muito evoluído. Então, apesar do esquecimento, Mas sabe quando você sente que você não pode atacar, que você não pode ser fanático, que você não pode ser agressivo? Então, o espírito pode não lembrar porque está encarnado, mas aquilo está impresso no corpo mental dele. Está tudo impresso lá. Então, tem coisas que já não tem mais como ele fazer, porque ele já adquiriu aquele nível consciencial. Ele já adquiriu aquela evolução. Então, não tem como ele retroceder. Ele ter uma atitude partidarista religiosa, uma atitude dogmática, uma atitude fanática. Ele não tem como mais ter isso, porque isso é uma característica de espíritos que ainda têm um corpo mental doente e espíritos menos adiantados. Infelizmente, é uma característica de espíritos menos adiantados, porque um espírito evoluído ele já não pensa mais com partidarismos religiosos. Ele já tem uma visão universalista das coisas. Entendeu? É a verdade. Essa é a verdade. Então, se não fosse, gente, a Sônia, Pedro não é perfeito. Pedro não é santo. Pedro tem defeitos. Pedro tem que fazer reforma íntima. Sabrina também. E a própria Sônia, mesmo ela sendo o espírito que ela também tem que fazer, porque ela, apesar de ser um espírito evoluído, ela não é perfeita. Se não fosse pela Sônia, Sabrina não estaria nesta posição a qual ela está. E eu também não. Eu também não. Porque quando eu cheguei aqui, como todo mundo já sabe, eu estava levando minha vida normal, noitada e tal. Se não fosse a Sônia me ajudar, gente, me chamar para fazer oração, para me fortalecer espiritualmente, porque a oração fortalece muito espiritualmente. Quando você está conectado de coração, de pensamento em Deus, fortalece, vocês não têm ideia como fortalece. Você pode não estar vendo os espíritos que descem, que vêm ao teu redor, mas fica um monte de espíritos ao seu redor do bem que fica te auxiliando. Eles dão força para você conseguir, para você suportar as suas provas, para você suportar, superar os seus vícios, as suas manias. Eles ajudam. Vocês pensam que não, mas eles ajudam. Eles desdobram a gente. E eles dão várias instruções pra gente, eles ajudam, vai lá, tu consegue, dão força, um monte de coisa. Quando a gente volta pro corpo, a gente não lembra, mas vem todas as sensações e tudo eclode na sua mente na hora que tem que eclodir. Entendeu? Então, se não fosse, o que mais ela fazia era me ligar. No início, nossa senhora, no início não foi brincadeira não, ela me ajudou muito. E as exortações dela, vocês estão achando que os espíritos vêm em mim e exortam, todo mundo está achando que a gente não é exortado, a gente toda hora puxa a nossa orelha. Uma vez o Emmanuel, vou falar, não é o Emmanuel do Chico Xavier, existe uma falange de Emmanuel, tá? O Emmanuel do Chico Xavier está encarnado, tá? É um outro Emmanuel, existe uma falange de Emmanuel, se vocês não sabem, eu estou contando agora. O Emmanuel, uma vez, ele veio, eu estava com os pensamentos, né? Às vezes a gente tem os pensamentos meio negativos, né? Os pensamentos meio complicados, né? Não tem como fugir. O Emmanuel chegou, de repente, do meu lado e falou: tira esses pensamentos da sua mente, está baixando a tua vibração. Está dificultando a sua comunicação com os benfeitores espirituais. Olha o que ele falou para mim. Muda os pensamentos agora. E veio, ele parece que são grossos. Veio com impositivo, Emmanuel, e ele é um espírito benevolente, ele tem uma luz absurda que eu já vi, Emmanuel, já fui em desdobramento com ele é uma luz muito bonita, mas eles puxam a orelha. Esses espíritos, então se não fosse a Sônia, gente, eu e Sabrina não estaríamos, essa obra aqui nem estava existindo, essas gravações agora não estavam acontecendo. Então ela é a principal responsável por tudo isso, então a importância dela aqui é absurda, ela é o nosso pilar. Ela é a nossa sustentação. Se ela morre agora, eu e a Sabrina ainda não estamos preparados para tocar isso tudo aqui sozinho. Entendeu? A gente, por mais que tenha os vídeos e tudo mais, a gente continua sendo preparado. Antes de tudo isso acontecer, de vídeo e tudo mais, essa reunião aqui já acontecia coisas aqui muito fortes. Quando eles deram a direção do vídeo, a gente falou, ih, ferrou. Porque quando acontecia as coisas aqui na nossa reunião, a gente falava que, ó, se tivesse algum espírita ortodoxo aqui, um espírita fundamentalista, que é muito agarrado àquela questão doutrinária, um umbandista, porque também tem um umbandista dogmático, doutrinário, não ia aceitar, não. Isso aqui não ia aceitar mesmo. Entendeu? Também vi gente dizer assim, poxa, esse menino, Pedro, esse rapaz incorpora tudo quanto é espírito. Que isso? Isso não pode. Eu já vi um comentário de uma garota falando. Isso não pode de jeito nenhum. Que isso? Não existe. Isso é doutrina, gente. É justamente isso que a espiritualidade está querendo arrancar. São regras criadas pelo homem. Isso é questão... Oi? Até porque espírito é espírito. Isso são questões doutrinárias. Teve um colega meu que ele tinha um conhecimento absurdo, ele tinha uma biblioteca de livros psicografados em casa. Mas ele, apesar de ter um pouco de expansão, mas ele era muito agarrado à doutrina. Quando eu contei para ele os espíritos todos que estavam vindo em mim, tratou tudo diferente, a quantidade de espírito, ele chegou e falou assim, que isso, não existe, isso não pode. Vai te sacrificar, vai te exaurir. Você vai morrer, você vai ficar exaurido. O quê? Veio um Exu em mim, isso é a doutrina, ele vai receber tudo. Não tem essa de 7 linhas, não, ele vai receber 700 linhas. Ele vai receber as 7 mil linhas, 70 mil linhas. Que Exu fala mesmo. Isso é doutrina, gente. Vai receber tudo, sim, vem tudo quanto é espírito em mim. É Pai João de Aruanda, Pai João de Angola, é tudo. Eu vou contar uns desdobramentos meus e vocês vão entender mais ou menos como é que são as coisas. Fala o que você queria falar. O que eu queria complementar, o que Pedro falou a respeito da importância da Sônia nas nossas vidas. Gente, se não fosse pela minha irmã, pela Sônia, porque nós somos irmãs, eu não sei o que teria sido de mim, porque foi ela que me criou. Nossa mãe faleceu, eu estava com um ano de vida, um pouquinho mais de um ano. Eu não lembro da minha mãe. E meu pai também. Meu pai tinha problemas psiquiátricos. E nós somos uma família de 9 irmãos. E ela é a mais velha. Então, ela... os mais novos, foi ela que conduziu, foi ela que direcionou os irmãos mais novos. Então, assim, desde cedo, desde nova, ela já vem com essa responsabilidade, esse amor de conduzir as vidas, e não fomos somente nós, muitas outras vidas também que ela auxiliou, que ela ajudou. Então, eu falo muito isso, eu agradeço muito a Deus por ela ter lutado por mim. Ela me tomou como filha, né? A nossa mãe, quando estava tava doente, nossa mãe faleceu, ela teve câncer de mama quando ela estava grávida de mim, né? Quando descobriu a gravidez. E ela resolveu levar a gestação adiante. E ela falou para minha irmã, não estou te deixando uma irmã, estou te deixando uma filha. E a minha irmã me abraçou como uma filha. Ela cuidou de mim como uma filha. E até hoje é aqui, eu falo minha irmã, mas quem vier aqui, não se assuste, meus irmãos. Alguém que vier visitar a Casa Plataforma de Oração, de ver eu chamando ela de mãe, porque eu só chamo ela de mãe. Assim, no convívio, todos que já nos conhecem, já sabem, eu só chamo ela de mãe. Mas para as pessoas eu apresento, né, como minha irmã. E quem vier, nós estamos seguindo todas as instruções da vigilância sanitária, não pode ter aglomeração, infelizmente, enquanto não acabar esse negócio de coronavírus, que já parece que já vai acabar, vai estar vindo a vacina aí, vai ter, vamos supor, só pode entrar 5 pessoas, se chegar 10 aqui, não vai poder, vai ter que, por isso que se alguém quiser vir, vai ter que mandar e-mail para a gente poder fazer uma contagem e depois falar, gente, que alguém ligar, falar, já tem o número X, não pode mais, fica para a próxima. Próximo domingo, tem que vir de máscara, aqui tem álcool em gel, tem as sacolas para colocar os sapatos, tá tudo direito, a gente não pode ir contra isso, entendeu? Aqui, por enquanto aqui vem poucas pessoas, os médiuns da casa não são muitos, a gente consegue fazer nosso trabalhinho aqui tranquilo, sem problemas. Eu vou falar só um pouquinho sobre os espíritos da Casa Plataforma de Oração, os benfeitores, os espíritos que estão aqui à frente, gente. Já teve gente aqui, médium, que entrou aqui e falou, gente, eu nunca, já fui muito, tudo quanto é casa, não é que aqui é melhor que ninguém não, tá? Mas vê que gente falou, já fui em tudo quanto é casa, eu nunca vi espíritos tão elevados, vamos dizer assim, aqui nessa casa. O negócio aqui é forte e tal, então eles são muito exigentes. Esses Jesus que estão vindo em mim, esses ceifadores, não é brincadeira, eles nunca incorporaram em médium nenhum, eles nem veem em mim direito. Ontem a gente estava aqui em oração, não teve gravação, veio o Exu Ventania das Trevas em mim. E ele estava falando de novo aqui para a gente sobre os cânceres, como é que eles vão vir. Estava falando disso, vai ser assim, não estão acreditando, quando começar a acontecer, né? Então, isso daí não somos nós, é a espiritualidade que vem trazendo, isso já vem sendo avisado já em um monte de canal, por vários médiuns sérios, que a transição planetária já está em curso há um bom tempo, que vai intensificar cada vez mais, que vai ter acontecimentos, vai vir um astro intruso, que vai ter desastres naturais. Eu já li num livro que a Atlântida e a Lemúria vão ressurgir, vai ter continentes nossos que vão submergir, a Atlântida e a Lemúria vão emergir de novo. Vai ter uma mudança. Já teve mentores nossos aqui que falaram isso, que a Atlântida e a Lemúria vai subir de novo. Então, e eu, gente, os desdobramentos. Teve um que eu tive hoje, que eu vou falar no outro vídeo, que vai vir o Falando de Exu. desdobramento, posso só fazer um adendo? O que que acontece, meus irmãos? Só para fazer um adendo complementar o que o Pedro está falando, os mentores estão exigindo muita reforma íntima da gente, esses espíritos que estão vindo, onde os vídeos estão sendo gravados, as mensagens não é somente para os irmãos, é para a gente também, porque depois eles vêm falar conosco, tipo assim, por trás dos bastidores, eles puxam a nossa orelha o tempo todo, eles exigem reforma íntima. Qualquer coisa que Eu já falei aconteça. assim para espírito elevado assim, pô, peraí, tu é o obsessor ou tu é um espírito da luz? Que nossa senhora, falei, daqui a pouco eu falei assim para ele, daqui a pouco eu vou andar que nem um robô, assim, tanto que vocês exigem, mas é assim mesmo, eles são exigentes, eles puxam toda hora falar, que você tem que dar o um exemplo, você não pode fazer isso, você está falando uma coisa, os espíritos estão vindo exortando todo mundo, você tem que dar o um exemplo, pum, puxa minha orelha quando perde a paciência com alguém, eles puxam a orelha mesmo. Puxam. E o que que acontece? Só para complementar o que o Exu veio ontem para falar. Nós vamos passar, já estamos passando e vamos passar por tempos difíceis. Então, o fato deles falarem muitas coisas no vídeo é por misericórdia, é por amor, para a gente poder se reformular. Sabe por quê, meus irmãos? Só vai aguentar passar pelas tribulações que estão por vir aqueles que fizerem a reforma íntima, que se voltar para a espiritualidade, que se melhorar cada vez mais, esses terão assistência e vão poder suportar as dificuldades que estão vivas, vão estar através da reforma íntima, vão se preparando para suportar tudo que está por vir. Por isso que eles estão exigindo muito, estão falando muito nos vídeos de reforma íntima. Não é só aqui, não. Eu tenho visto nos vídeos em muitos outros lugares, muitos mentores, muitos espíritos falando de reforma íntima. Uma vez eu estava lá na academia, pode, só falar assim, uma vez eu estava na academia dando meu treino lá, minha musculação, eu não lembro agora se foi o Exu Trancarruas ou se foi o Marabô, o Exu Marabô. O Exu Marabô, ele é bem rígido, tá? Trancarrua também, Trancarrua é bem sério, o Marabô também, meu Deus do céu. Tava pensando no negócio de mundo, eu tava malhando, mas tava pensando no negócio de regeneração, essas coisas estavam na minha cabeça. Aí o Exu falou assim para mim, o mundo é regenerado? Eu falei assim, ainda não. Mas você vai vi... Ele falou assim para mim, mas você vai viver nele como se ele regenerado fosse. Falou na minha mente. Tu vai viver nele como se ele regenerado fosse. Pode estar todo mundo errado. Tu vai ficar certo. Vão te chamar de maluco, mas tu vai ficar certo. Porque o errado tá certo, certo, errado. Tem que entender uma coisa, gente. O planeta Terra é um planeta lindo, né? Maravilhoso, com riquezas naturais lindas, realmente. Mas é uma prisão, tá? Planeta Terra é um planeta prisão para espíritos rebeldes. Para espíritos rebeldes. Tá? Então, quando alguém fala assim, ah, está exagerando, não pode isso, pode aquilo. Em outros planetas, planeta de regeneração, isso aí que dizem que está exagerando, lá é regra. Lá o pessoal não faz. O pessoal não faz. Entendeu? Então, o planeta Terra é um planeta prisão para espíritos rebeldes. E os espíritos, a maioria, continua querendo continuar com as suas manias, com os seus vícios, com as suas paixões. Só que não tem mais tempo. A maioria está na sua última encarnação na Terra. Tá? Tá um monte de gente sendo deportada. Depois que a Sônia falar, eu vou falar disso. E vão ser deportada para onde? Para outros planetas prisão. E é mais na periferia da galáxia, é mais longe do centro da galáxia, mais na escuridão, para fora da galáxia. Quanto mais para a periferia da galáxia, mais tenebroso é o planeta, mais nas trevas ele está. Entendeu? Para quê? Para aprender na dor. Ninguém, as pessoas não querem aprender no amor, vão aprender na dor. Foi o que o Exu falou. O Exu falou que Jesus vem mandando os profetas carinhosos, os profetas amorosos já há séculos e séculos e séculos. Agora estão mandando os ceifadores. Entendeu? É tipo assim, acabou a brincadeira. Entendeu, gente? É porque tem gente que ainda tem chance de continuar aqui. Por isso que eles estão vindo para falar. Que tem chance que tem gente que está na última encarnação, mas tem chance ainda que se mudar a vida radicalmente, Deus é misericordioso, ele vai te dar aquilo, ele vai, fica. O cara mudou sinceramente, ele mudou mesmo, fica, não vai mais embora. Tem gente que ainda tem chance, outros não, mas tem gente que ainda tem. Né? Como eles dizem, tem gente que já está com a marca já, e mesmo que mude, porque não vai mudar. Né? Mas tem gente que não está com a marca, mas a marca está querendo aparecer. Né? A marquinha da besta está querendo aparecer. Entendeu? Então, vocês estão falando, muda, muda logo, senão vai aparecer a marca. Se aparecer a marca, já era, condenou, vai embora. Fala, senhor. Vou trazer uma situação que eu vivia muitos anos atrás. Eu vou até pedir um tempinho para emendar uma no outro. Demora o tempo que você quiser, porque a gente vai ficar aqui no bate-papo. Foi um aprendizado muito grande que me ensinou nas críticas. As críticas que a gente faz me ensinou muito. Eu era bem nova, eu trabalhava num posto de saúde na época. Nessa época, eu acho que eu estava fazendo a faculdade trabalhando ao mesmo tempo. Então, eu vivia corrida. Uns irmãos... eu falei no outro dia que eu estou aposentada há 11 anos, mas eu estou aposentada em uma profissão, porque eu tive duas formações. E eu trabalhava em uma que foi cedo. Depois eu fiz odontologia. Na área odontológica eu ainda trabalho. Eu atendo no consultório. Mas na outra profissão, como eu comecei muito cedo, já estou aposentada. E foi nessa que eu tive o aprendizado. Eu vi uma menina que estava puxando três crianças pequenas, uma no colo, e duas, ela dando a mão, uma dando a mão à outra, ela puxando e grávida do quarto filho. E eu era bem nova, eu devia ter o quê? Talvez uns 30 anos, uns 28, 30 anos, meu filho era pequeno. Nessa época, meu filho devia ter o quê? Uns 6 anos, eu devia ter uns 30 anos de idade. E quando eu vi essa menina, ela pedindo uma informação, eu fiquei triste de ver aquela situação. Ela com uma dificuldade muito grande, que era um posto que atendia um pessoal com dificuldade financeira, posto de saúde, que atendia a população bem carente, fica em locais estratégicos da carência grande. E eu falei assim, poxa, já está com três filhos e grávida do quarto. Será que não podia ter comprado uma cartela de anticoncepcional e ter evitado o quarto filho? É mais um para passar fome. E um amigo, que era um bandista, eu era evangélica, esse amigo umbandista disse assim, quanto custa uma cartela de anticoncepcional? E eu disse assim, tanto na época, não me lembro o valor. Ele disse assim, pois se eu sou esta mulher, com esses três filhos, e tenho esse dinheiro na mão, eu compro leite para essas três crianças e nem penso que vem o quarto. Mas naquele dia, essas três crianças têm alimento. Foi a maior bufetada que eu levei da minha vida. Eu vim para casa... Entrei no meu quarto, ajoelhei do lado da minha cama e fui conversar com Deus. E eu falei assim, muito obrigada, Pai, ensinamento que Tu me deste hoje. Eu precisava dessa bufetada. Eu precisava. Tu me ensinaste muito hoje. Então, o que eu tenho para trazer para os irmãos é isto. Que às vezes a gente faz as críticas, porque eu fiz uma crítica e fui ensinada. Mas às vezes, nas nossas gravações, o que é falado ou até quando o Espírito manda que eu interrompa, é ensinamento. É ensinar alguém a ter paciência. É ensinar alguém a controlar a língua. É ensinar alguém a controlar a inveja. Porque aquilo que vai te incomodar é o que você tem que mudar. Assim como no dia eu fui exortada para mudar, assim também é com vocês. Então, quando o que ocorre aqui, não interprete como interferência. Isso é ensinamento. O ventilador que está fazendo barulho é ensinamento. A gravação, por que, que os sons aqui estão alto da música? Porque os espíritos pedem para aumentar o som, para elevar a vibração. Não é nós que queremos colocar uma música alta. Não, eles pedem, eleve a música. Precisa levantar a vibração dos que estão aqui. E nós temos dificuldades com equipamento. Então, é exercício, meus irmãos, de tolerância, de paciência, de compreensão. É exercitar, muitas das vezes, até a inveja, que tem que ser modificada dentro de si. A gente aprender que a gente está invejando alguém. Às vezes, a gente está invejando o vizinho. E isso são pensamentos destrutivos. É a gente entender que Deus está fazendo uma coisa linda através da plataforma de oração. Ele está nos dando o conhecimento, porque ele nos deu as condições de adquirir o conhecimento. Porque não é todo mundo que tem a condição de comprar. Eu vou deixar para você passar, falar, porque compete a você, não a mim. O que eu tinha que falar é isto. Os irmãos aprenderem a se modificar, porque isso aqui, esse trabalho é de ensinamento. E o que está acontecendo aqui é ensinamento para você. Então, pense naquilo que acontece. E se está te incomodando, procura avaliar em você o que tem que ser mudado. Não aqui que tem que ser modificado, o que tem que ser mudado em você, porque é isso que tu leva para a tua vida diária. É dessa forma que você se relaciona com todos que estão à tua volta. Então, é isso que vocês têm que avaliar. Pensem com muito carinho no que eu estou colocando, porque não é eu que estou colocando. Porque tem alguém aqui do meu lado que fala comigo e está mandando eu falar. Porque vocês estão entendendo o que é a minha mediunidade. Eu não estou incorporada, não. Mas ele está aqui comigo. Ele está. Estou sentindo a presença. E ele manda eu falar. Então, reformule a postura de vocês. Porque essas posturas estão trazendo destruição a vocês, não é a nós. A nós não está afetando. A gente entristece, sim, quando a gente vê essas colocações, que a gente vê no irmão que tem que ser modificado. E o irmão não alcançou. Então, pensem bem isto, irmãos. Pensem que isso vocês não estão só falando para nós. Isso vocês põem em prática no dia a dia, em toda a vida de vocês, o relacionamento em tudo. Em casa, no trabalho e tudo mais. Pensem nisto, tá, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Eu estava aqui pensando, lembra do que os Exus falaram? Que quando você profere uma palavra, seja da forma positiva ou negativa, nós criamos karmas? Palavras proferidas. Não é só palavras, não. Olha aqui o dedo, ó. Digitar, escrever, também cria karma. Comentário no YouTube cria karma, porque tem pessoas que vão ler aquilo ali. Eu vou ler, Sabrina vai ler, Sônia vai ler e outros vão ler. E tem muita gente que está gostando dos vídeos, eu estou vendo que estão nos defendendo nos comentários. As pessoas não estão gostando. E tinha um comentário, a gente não vai citar nome de ninguém, estava agressivo. Nós bloqueamos. Comentário agressivo. Ninguém é obrigado a acreditar no que acontece na plataforma. Pode colocar lá, não acredito. E tal. Não acredito e pronto. Tudo bem, não tem problema. Pode fazer crítica negativa. Crítica negativa é uma coisa. Atacar com agressividade é outra. Teve comentário agressivo, nós apagamos o comentário e bloqueamos a pessoa. Entendeu? E outra coisa que eu quero, complementando isso que o Pedro fala, as críticas, gente, construtivas, onde não se agride ninguém, onde não se ofende nenhum irmão, elas são muito bem-vindas, porque nós também analisamos, nos fazem pensar. Nós lemos tudo, meus irmãos, tudo que vocês colocam, sabe? Tem pessoas ali, irmãos que têm feito comentários muito construtivos. Tem um irmão ali que tem um conhecimento muito grande. Como eu tenho aprendido com esse irmão? Como eu tenho aprendido com ele? Eu até já fiz alguns comentários para ele, do conhecimento que ele traz, que ele compartilha conosco. Nossa, ele sabe, né, que eu estou falando agora nesse momento para ele. Seus comentários têm sido muito abençoados, meu irmão. Tenho aprendido muitas coisas. Nós, né, todos temos aprendido. Então, esses tipos de comentários são muito bem-vindos, até como o Pedro falou, não acredito, a gente respeita a opinião de cada um. O que a gente pede para os irmãos é sobre a agressividade, porque não é isso que nos é ensinado aqui pelos mentores da plataforma. A gente não, né, a gente procurar compreender, procurar ter paciência, não agredir, não fazer ao próximo o que a gente não gostaria que o próximo nos fizesse. Então, é isso que eu tinha para falar. Profetas, vários profetas. João Batista foi decapitado por ter pavio curto, por falar o que pensa mesmo, falava na lata mesmo o que pensa, que ele era um índigo daqueles bem, né, porreta. Foi decapitado por causa disso. Apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Jesus Cristo, vocês já sabem toda a história. Ele fala, Jesus falava, fala o que precisava ouvir mesmo. Jesus não era esse negócio de passar a mãozinha na cabeça. Ele era carinhoso, amoroso, era, mas quando ele tinha que falar, ele falava mesmo, porque ele veio justamente para isso, gente. Na época, ele veio para acabar com doutrina, veio para acabar com dogma, veio para acabar com o negócio de religião. Pessoas agressivas com a religião. A pessoa pode ter sua religião? Pode, mas usa sua religião de forma amorosa. Religião não é pernicioso. É o homem que faz a religião ficar perniciosa, com as posturas agressivas. Religião, todas elas levam para Deus. Todas. Todas elas levam para Deus e são muito válidas, muito eficientes. Todas. Católica, evangélica, todas. Eu gosto das pessoas de todas as religiões. O que eu não gosto é da agressividade que a minha religião é a única que é a verdade, a religião é a única que leva a Deus. Isso aí é que eu não acho legal. Entendeu, gente? Não existe isso. Deus está em todas. Eles vivem falando isso aqui. Com relação a esse negócio da transição planetária, eu vou falar de alguns desdobramentos meus. Tá? O Exu Veludo veio aí no vídeo, falou que me levaram no centro da galáxia. Levaram, gente. Me tiraram do corpo. Os guardiões da humanidade autorizaram, com certeza, com autorização, que não vem deles, vem de Jesus, vem de Deus, vem de Jesus. Aí que passam para os guardiões, tá? E os guardiões do primeiro comando têm carta branca para tomar as decisões, sim, tá? Porque vem de Miguel, né? E me levaram, um benfeitor espiritual, um espírito muito elevado. Ele não se identificou para mim, porque às vezes eles não se identificam. Ele foi do meu lado. Né, ele só não deu para eu ver, só sentia a luz dele. E a gente foi vai voando, né, desdobramento, eu vendo aquelas estrelas tudo passando, fui para o centro da galáxia, só via luz branca, muita luz branca, muita luz. E ele falava assim para mim, você está no centro da galáxia, aqui só há luz. Olha o que ele falou para mim, aqui só há luz. Quanto mais na periferia, gente, mais atraso evolutivo, tá? Quanto mais no centro da galáxia, mais evolução, tá? Na nossa galáxia Via Láctea, tem 5 consciências cósmicas. É Jesus e mais 4. 5 consciências cósmicas. Ou seja, poderia-se dizer que são 5 Cristos, né? Porque não existe só um Cristo, tá? Isso é limitar muito Deus. O universo é infinito. Olha a palavra, infinito. Tá? Jesus não é Deus. Jesus é um espírito extremamente evoluído, mas ele não é Deus. Tá? Ele é onipresente, onisciente na Via Láctea. Além da Via Láctea, não. Tá? Ele tem essa evolução absurda, mas é na Via Láctea. Tá? Deus não. Deus é onisciente, onipresente em todo o universo infinito. Tá? Então, gente, me levaram, sim, no lado oculto da Lua, no subsolo lunar, me levaram, sim, na base dos guardiões no subsolo lunar. Eu vi aonde ficam os espíritos, milhares de espíritos, que estão sendo preparados para serem expatriados para outro planeta, para serem degredados. Eu vi os espíritos. Eles não são tratados mal, tá? É como se fosse uma cela, mas não é uma cela, tá? Mas é parecido com uma cela, mas é um quarto, tem tudo, né? Tem tudo lá para ele ficar. Fala. Desculpa, só quero... Não, é para complementar o que você vai falar. Pode falar. Não, é você que vai falar. Ah, tá. Ah. É só para alertar que eles estão pedindo para alertar, para abordar sobre essa questão de uma dúvida de que se essas incursões do homem à Lua vai interferir com os guardiões da humanidade, com essa visão que você explicar sobre interferir isso. O quê? É porque eles acham que essa incursão, essa do homem na Lua. Interfere alguma coisa? Não interfere então, nada. Gente, tem todo um aparato da espiritualidade, eles fazem tudo muito certinho, não vai interferir em nada. Não é só eu que sou levado lá, outros médiuns já foram levados no lado oculto da Lua. Tá entendendo? Isso. Não tem a Lua, a parte física? É no subsolo, lá debaixo da Terra. Mas não é na parte física. É uma dimensão justaposta à parte física. É espiritual, é sutil. Entendeu? É tudo feito de matéria quintessenciada. Matéria astral. Tá? Que nem na subcrosta planetária, debaixo da Terra, não é? E tem um abismo lá. E não tem lá redutos das trevas, não tem laboratórios, não tem indústrias, tudo lá embaixo, debaixo da Terra, é a mesma coisa. Entendeu? Então eu vi as células, os espíritos, vi cada monstro gigantesco. Eu vi cada... Parece coisa de filme. De todos os tipos. E eles ficavam olhando para mim. Eles vinham na cela olhar, eu passando junto com os guardiões e vendo tudo. Plutão é um planeta prisão. Hitler está lá. Hitler vai ficar lá. Uma menina aí perguntou com relação a Hitler. Hitler, que aconteceu? Ele foi responsável, né, por aquilo tudo que aconteceu. Muitas vidas se perderam por causa dele. Né? Ele é responsável por todos aqueles assassinatos, né, da guerra. Né? Porque guerra nunca é bom. Né? Então, são muitas vidas, né, que se perderam por causa dele. Existem espíritos que, quando desencarnam por causa de alguma coisa, perdoam, né? Tem gente que perdoa, ele é bom perdoado, não sei o quê, mas tem muita gente que não aceita, não. Fica com raiva do político. A gente vê aí a raiva dos outros com os políticos. Então, ficaram com raiva dele, né? Desencarnaram na guerra lá por causa dele. Espíritos vingadores querem se vingar. Então são milhões e milhões de espíritos querendo se vingar dele. Já pensou se ele desencarna do jeito que ele desencarnou? Já desencarnou de um jeito complicado, né? Se não me engano, acho que foi suicídio. Já desencarnou de um jeito complicado. E chega lá no astral inferior, porque ele astral superior ele não ia. No astral inferior, lá para o abismo, sei lá onde ele ia. Ia vir todo mundo em cima dele, iam destroçar ele. Iam jantar ele, iam estraçalhar ele. Então o que aconteceu? Pegaram ele, pegaram Hitler, e jogaram em Plutão, que é um planeta prisão. Lá ele vai ficar por 10 séculos para meditar, para aprender fraternidade, aprender reforma íntima, aprender sobre o amor e tudo mais. Deixa eu só terminar isso. Para aprender tudo isso, entendeu? 10 séculos. Mas fala, por que 10 séculos sem reencarnar? Olha isso. Para dar tempo de todos esses espíritos vingadores encarnarem, desencarnarem, encarnarem, desencarnarem, irem evoluindo e liberarem o perdão para ele. Porque mesmo à distância, não sei se vocês sabem, mesmo à distância, mesmo que ele esteja em outro planeta, aquela quantidade toda de gente, de espírito querendo se vingar, a consciência dele cobra. Ele ouve os pensamentos vão longe. Se eu quiser mandar um pensamento agora, um comando mental para o outro lado da galáxia, eu mando. Se eu quiser mandar um comando mental agora para Miguel, eu mando. Para Jesus, eu mando. Eles captam. É tudo mental. Onde ele está tem todo um campo de força para que esses pensamentos de vingança não vá até ele. Ele está protegido por esse campo. Se não, ferrou, ele entra em loucura, ele vira o void. Ele vira o void, ele não ia aguentar, ele ia virar o void. por causa da consciência. A consciência cobra. Então, ele está em Plutão por 10 séculos. Ele foi Davi. Ele foi Davi, da Bíblia, o Davi. Entendeu? Fez a mesma coisa agora. Os soldados que Hitler comandava eram soldados que Davi comandava lá na época dele. Né? E ele fez a besteira de novo. Então, quem fez? Mahatma Gandhi foi lá em Jesus. Foi lá em Jesus e pediu para Jesus para educar o Hitler. Educar moralmente. Educar moralmente. Aí Jesus aceitou. Tudo bem, você pode educar ele, vai ser o mentor dele. Mahatma Gandhi educa Jesus. Então, Mercúrio também tem prisão. Planeta Mercúrio tem prisão também. Entendeu, gente? Eu vou falar dos meus desdobramentos, então você fala que você precisa falar, que eu vou falar de outros desdobramentos que eles pediram. Então, não, na verdade, é justamente sobre o assunto do Hitler, que eu vi que teve uma irmã que ela fez uma pergunta, e até você, melhor para esclarecer isso, que ela perguntou, só vou entrar no assunto, e você continua, que existe uma diferença, quando eles falam que um espírito é evoluído, no caso do Hitler, ele era evoluído sim, mas na tecnologia, na moral, não. Então, ele vai explicar um pouquinho sobre isso. Teve uma irmã que estava perguntando como pode dizer que falam tanto que o Hitler é um espírito evoluído. Ele era inteligente, estrategista, extremamente evoluído na inteligência, mas na moral, não muito. Na verdade, ele tinha uma moral. Quando ele era Davi, por exemplo, ele era temente a Deus. Ele respeitava Deus, tá? Mas fez um monte de besteira. Davi fez um monte de besteirada. Entendeu, gente? Por exemplo, Sansão, que eles dizem que eu fui Sansão. Sansão era considerado um espírito muito evoluído para a época. Ele era temente a Deus. Ele era temente a Deus. Por que, que fez Sansão se perder? Mulher. Mulherada. Se perdeu por causa de mulher. Entendeu? Mulher em excesso, né? E não era só Dalila, tá? Eram muitas outras. Então, o que que acontece? Dalila é que ele se apaixonou mais, mas tinha outras. Então, gente, existe evolução na ciência, na tecnologia, mas a moral, às vezes, não tem evolução nenhuma. Tem espíritos aí no universo, de outros mundos, que são evoluidíssimos na ciência, na tecnologia, mas na moral, nossa, é um coração de pedra, não tem evolução, não tem ética nenhuma, não tem moral nenhuma. E tem espíritos que são evoluídos na moral, são amorosíssimos, pacíficos, planetas pacíficos, mas não tem tecnologia nenhuma, vivem como se fossem índios, mas são evoluidíssimos na moral. E tem outros que são evoluídos nos dois, tanto na moral como na tecnologia, na ciência, né? Eu vou falar um pouco aqui do trabalho da plataforma. A plataforma tem muito resgate de espíritos das trevas, bem complicados, magos negros. Vou falar agora. Aí viu como é que a gente está em sintonia? Tá vendo a mediunidade aí, ó? Eles pediram para você falar sobre o de hoje, o resgate de hoje. Daqui. Sim, eu vou falar, eu vou falar. Lá daquele shopping. Eu vou falar. De ontem, isso aí foi ontem. Foi ontem. Então, o que que acontece? A plataforma é um lugar que tem resgate de espíritos trevosíssimos. Aqui é resgatado o mago negro, aqui é resgatado o cientista das sombras, aqui é resgatado feiticeiros das sombras. Aqui já foram resgatados espíritos de outros planetas trevosos. Teve um que a Sabrina viu dentro de uma nave, não estava na Terra, não, estava aqui na nossa órbita, próximo da nossa órbita. Mas os guardiões queriam pegar ele. O espírito foi trazido aqui. Sabrina viu? Tem quiumbas, que são os desordeiros do astral, e tem outros que nem são mencionados em livros. Nem são mencionados em livros que existem no astral inferior, são resgatados aqui. Para o cara participar de um trabalho desse, com resgate desse espírito, ele tem que estar com a moral muito... Ó. Tem que fazer muita reforma íntima, porque o espírito trevoso, o que ele vai fazer? Ele incorpora no médio e fala, ó, você não tem moral para querer me pegar, não, que tu faz isso, isso, isso, isso e isso. Eles falam. Entendeu? Então, os ataques das trevas são muito grandes, porque nós estamos fazendo parte do projeto Nova Terra. Ou seja, da limpeza toda que está tendo no umbral, aqui é muito feito na plataforma, aqui muita coisa. Ontem, a gente, por causa desses vídeos aí, muita gente está melhorando, está mudando por causa dos conselhos que os espíritos estão dando aqui para as pessoas. Então, o que, que acontece? É, a guerra, um espírito incorporou em mim, o espírito das trevas, e falou para a Sônia, o inferno todo está contra vocês. O inferno todo, vocês têm noção de onde vocês se meteram? O espírito falou, incorporado em mim, para a Sônia. Isso daí é toda hora. E aí, o que, que acontece? Eles estão atacando, vocês não têm ideia dos ataques que a gente está recebendo aqui. O aparato é muito grande. O nosso aparato é muito grande. Vocês lembram de Chico Xavier? Chico Xavier vivia debilitado, porque apesar de ter todo aquele aparato, ele sentia alguma coisa. Porque era tanta coisa, aqui é a mesma coisa. E a minha mediunidade é muito aflorada. Às vezes eu estou lendo um livro, eu não consigo. Eu sinto tanta coisa ao redor que eu falo, caraca, está demais. E tô protegido, hein? E tô sentindo. Entendeu? Então, os ataques é muito grande. Ó, ontem, que dia é hoje? Dia 2 de fevereiro hoje. 2 de fevereiro de 2021. Ontem, dia 1 de fevereiro, me mandaram vir para cá correndo. Vai. Eu vim para cá. Nossa, a gente fez uma reunião só nós três aqui. Foi resgatado dois espíritos que eu nem sei quem são. Trevosíssimos. E um exército deles de quiumbas foram levados. O próprio Anton, que é um... Teve gente aí que chamou ele de arcanjo. O Anton não é arcanjo. O Anton é um guardião do comando superior. Um guardião do comando supremo dos guardiões. Tá? É um guardião do primeiro comando. Tá? Ele já veio em mim algumas vezes. Ele não vem muito, não. Já veio em mim algumas vezes. E o próprio Anton veio aqui levar esses espíritos trevosos com outros guardiões. Entendeu? Hoje... Nós fomos num shopping, a gente não vai falar nome, shopping pequeno, mini shopping. Não vamos dizer onde é, não vamos dizer nada disso. É um mini shopping. A gente foi num mini shopping. Quando eu entrei lá, foi agora, quando eu entrei lá, eu falei... Sabrina viu, tá? Não foi? Quando eu entrei, eu falei, cara, esse shopping tá carregado demais. Eu tive que ir em oração, a gente encontrou com a Sônia lá, a gente entrou lá numa salinha, né, que... num lugar apropriado, né, de uma pessoa conhecida. A gente entrou nesse lugar apropriado, numa pessoa conhecida, fechamos as portas da loja da pessoa e começamos a oração. Começamos a oração e tal. Aí eu falei, Sônia, Sabrina não vai poder meter a mão nisso não, porque quando eu tenho moto, tá, gente? Eu vim de moto pra cá, eu tô sentindo aquela legião de espíritos atrás de mim, mas não era do mal não, era do bem. Eu falei, nossa, tem um exército atrás de mim junto comigo. Tem um exército. Eu falei, caraca, tem um exército. Eu vindo de moto. Eu tive que me controlar andando, porque era muita força. Aí eu falei, caramba, o negócio lá vai ser feio para vir esse exército todo junto comigo. Cara, nesse shopping tinha um reduto das trevas justaposto ao shopping. Eu vi na mente o reduto todo. Ali tinha mago negro, tinha feiticeiro, tinha cientista. As pessoas que trabalham no shopping e os consumidores, né, os clientes, as pessoas, estavam, a maioria, não todos, mas a grande maioria, mais de 90%, dominados por esses espíritos. Eles influenciavam, botavam todo cheio de aparelhos, todo cheio de chip, cheio de aparelho parasita, cheio de coisa no perispírito. Era o que? Era a pilha deles, era fonte de energia de ectoplasma e manipulados mentalmente também das obsessões complexas, que eu não vou entrar em detalhe aqui agora, senão vai demorar muito. Eles, quando dormiam, desdobravam, eles eram levados para esses redutos das trevas dentro do shopping. Entendeu? E dentro desse reduto das trevas justaposto ao shopping tinha antenas. Essas antenas mandavam comandos mentais para essas pessoas. Elas eram guiadas, eram marionete na mão dos espíritos das trevas. A gente foi lá, começou as orações. Eu falei, falei para a Sônia, Sabrina não vai poder meter a mão nisso aqui não. Sabrina não vai aguentar. Estão me falando aqui, Sabrina não vai aguentar. Sabrina só ficou de longe, de imposição de mão. Sabrina orando de longe. Eu e a Sônia. Segurando os espíritos passando por mim um atrás do outro. E eles falando o que eles estavam fazendo. Falando um monte de coisa que eu não vou falar aqui agora. E indo embora. Sendo todos resgatados. Esvaziaram esse reduto das trevas todos do shopping. O shopping está vazio. E sabe o que eles vão fazer? Um boiadeiro. Mas boiadeiro vem para isso. Boiadeiro vem. boiadeiro encostou na Sônia. Ele encostou em mim. Ela começou a laçar e... Porque boiadeiro vem isso, boiadeiro não tem conversa, ele pega mesmo e joga, que tem uma autoridade absurda, boiadeiro. E eu entregava para os guardiões, lançava e eu entregava, vum, é, abria um campo dimensional e eles eram todos sugados. Em mim, e usou o laço dele e saiu laçando os quiumbas todos. Quiumbas, os trevosos, os magos negros, não teve conversa. Rapidinho. Aí o que que... Tudo isso, eu vi muitos... muitas fuligens, na hora que estava levando lá desse local, eu vi muitas fuligens se dissipando, eu estava de olho fechado e eu via nitidamente aquela imagem, aquelas fuligens se dissipando e clareando. Então eles estão esvaziando tudo, está sendo tudo levado, espírito das trevas, tudo, porque eles manipulam, a guerra é mental, gente. Sempre foi, a manipulação é mental. Quando vem pensamento na nossa cabeça, às vezes que a gente acha que é nosso, não é nosso, muitas vezes, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que pensar, peraí, isso aí vem de Deus ou vem de Satanás? Porque se vir um pensamento para tu chegar lá e ofender alguém, para atacar alguém, para tu falar uma coisa ruim para alguém, pô, não é possível que isso seja de Deus. Agora, por exemplo, quando tu vai exortar, falar o que a pessoa precisa ouvir, é diferente, tu não tá atacando, tu não tá ofendendo a pessoa, tu tá dizendo que ela precisa ouvir. É diferente, uma coisa que ela precisa se reformar, então tu tem que ter discernimento. Né? Então, o que estavam falando para mim ali, os espíritos, os benfeitores? Depois que foi levado todos esses espíritos, limparam tudo, sabe o que eles vão fazer? Eles vão reusar esse reduto das trevas agora para o bem. Eles fizeram uma espécie de reurbanização ali. Eles vão usar muita coisa ali para o bem. Já está tudo pronto, porque esses espíritos das trevas, eles são das trevas, gente, mas eles têm uma inteligência absurda. Eles têm um conhecimento absurdo. Tanto é que quando um espírito desse das trevas se volta para a luz, eles são usados pelos guardiões, pelos espíritos superiores para fazer o bem, porque eles têm um conhecimento absurdo. Então, eles vão, os espíritos do bem, né? Estou falando uma linguagem fácil, tá? Os benfeitores espirituais vão usar esse reduto agora justaposto ao shopping para tratar as pessoas que trabalham no shopping e os clientes, que estão tudo cheio de aparelho, tudo cheio de chip. Eles disseram que daqui a pouquíssimo, só vão aprontar tudo lá, daqui a pouquíssimo tempo eles já vão estar desdobrando essas pessoas à noite, quando elas forem dormir, vão estar desdobrando e vão estar tirando tudo do perispírito delas, tirando chip, tirando aparelho parasita, tirando essas coisas todas que colocaram nelas. Os espíritos benfeitores vão estar dando a libertação para essas pessoas. Entendeu, gente? Então, voltando à luta aqui, os ataques são muito grandes. Isso aqui, ó, essa cicatriz aqui que eu tenho, eu bati de moto, de frente com um carro. Eu não sei o que aconteceu na hora, eu apaguei, eu não conhecia Sabrina e Sônia ainda. Eu não sei o que me deu um negócio, quando eu vi eu estava de frente pro carro, eu bati de frente, eu voei. Quebrei o braço. Teve gente que chegou e falou, depois a Sônia vai contar o que ela teve com o carro, quase que morreu também. Por quê? Eu já sou atacado desde criança, eu tô em casa, eu era pequenininho. Sabe aquela criancinha que fala, mãe, tem espírito aqui no quarto, tá cheio de espírito, sai correndo pro quarto, desde pequeno é isso. Eles ficavam perto, mas eles não podiam tocar em mim, eu percebia que eles não podiam, mas eles assustavam, era criança, pô. Sempre fui atacado, sempre fui muito, muito atacado, pessoas usadas para me atacar. É perceptível que pessoas eram usadas, eram intuídas a fazer alguma coisa, entendeu? Muita da galera não entendia por que eu era tão atacado. Eu falava, nossa, eu devo ter feito muita besteira em outra encarnação. E não era isso, é porque é a missão que eu vim. É a mediunidade, a missão que a Sônia veio. A mesma coisa que acontecia com ele, acontecia comigo também. Quando eu era menor, eu via espíritos no meu quarto. Eu morria de medo, a cama era beliche, morria de medo de dormir sozinha. Eu pulava para a cama de baixo e ia dormir agarrado com o meu sobrinho, que também na época era pequenininho, né, o filho da minha irmã. Nós fomos criados juntos como irmãos, eu via, acordava de madrugada e olhava assim pro canto da parede e via aquele espírito ali, aquele ser me olhando, e muitas das vezes tomava uma forma assim que me assustava. E eu pulava para a cama dele e agarrava, cobria a cabeça para dormir. Ó, os ataques então são muito grandes, tá? Eu vou contar uma aqui do Veludo, que se manifestou, uma proteção que ele me fez, tá? Que ele tem uma autoridade muito grande, esse espírito, o Veludo. E ele é sério, tá? Agora pouquinho tempo, foi em dezembro, eu acho. Acho que foi em dezembro. Eu tenho um cachorrinho, um bulldog francês, né? Minha mãe e meu irmão são apaixonados por esse cachorro. E aí eles desceram junto, o nome dele é Thor. Desceram junto com o cachorrinho, de coleira, direitinho. Eu desci junto com eles, porque eu ia fazer um negócio lá na rua, e o caminho era o mesmo, só que ia chegar um determinado ponto que eu ia atravessar a rua e eles iam continuar, porque eles desceram para passear com o cachorro. Eu fui andando com eles, conversando e tudo mais. Aí chegou o ponto que eu tinha que atravessar a rua e me despedir deles. O que, que aconteceu? Eles ficaram na calçada, meu irmão e minha mãe, com o cachorrinho na mão. Atravessei a rua. Quando eu atravessei a rua, aí eu virei as costas e eles estavam parados ainda olhando para mim, e o cachorro querendo vir. Aí eu brinquei com o cachorro de longe, à distância. Nossa, o cachorro deu-lhe um tranco, porque esses bulldogs em francês, eles são pequenininhos, mas eles são muito fortes, eles são muito musculosos, né? Bulldog, e o meu é muito forte. Ele é bem musculoso. Ele deu-lhe um tranco na mão do meu irmão e soltou. Aí ele atravessou a rua, correndo para vir para cima de mim. E atravessou mesmo e veio. Só que a sorte que não estava vindo carro nenhum. O meu irmão, o que ele fez? Ele deu um grito, Tó! Porque ele achou que ia ser atropelado, porque ele nem olhou para ver se estava vindo o carro. Deu um grito, mas ao mesmo tempo que ele gritou, ele atravessou a rua para vir pegar o cachorro. Olha o que ele fez. Sem olhar para ver se estava vindo o carro. Eu olhei assim, eu falei, cara, o cachorro atravessou sem olhar, o que é normal, o cachorro não vai olhar para o lado para ver se está vindo o carro, porque é um cachorro, né? O meu irmão gritou no impulso, foi para cima do cachorro atravessando a rua sem olhar para o lado, e ali passa carro para caramba, passa ônibus, passa tudo. Quando eu olhei assim, Pai João de Aruanda encostou em mim, vru, eu vi a enxuzada toda, aí eu falei, deu, tá acontecendo coisa aqui. Aí Pai João já foi me passando tudo que estava acontecendo. Eu me acalmei, não falei nada para o meu irmão nem para minha mãe para não assustar. Peguei o cachorro, atravessou, falei, vai lá passear, eu vou fazer meu negócio. Quando eu cheguei em casa, os dois já estavam em casa. Quando eu cheguei em casa, a Sabrina estava do meu lado em pé, minha mãe sentada no sofá do lado do meu irmão, o cachorrinho lá no chão. Eu em pé comecei a falar, né? Descascar, né? Vocês são loucos. Você tem que segurar esse cachorro com mais força, essa coleira. Parece que tem mão leve, mão solta. Um cara forte desse, segura a coleira com força. Como é que você atravessa a rua sem olhar? Sabe o que o Pai João de Aruanda falou para mim lá embaixo? Falou que já sabia que isso ia acontecer, era uma trama das trevas, eles já tentaram, os espíritos das trevas já tinham tentado fazer isso outra vez e tinham mesmo, estavam tentando isso de novo, sabe para quê, gente? Para matar ou a minha mãe ou o meu irmão, para me afetar, para eu ficar abalado psicologicamente, para eu ficar traumatizado, porque ali se vem um ônibus e dá-lhe uma porrada nele e a pedaço dele para tudo quanto é lado, né? A cena ia ser feia. Então não tem como, né, gente? Por mais que a gente acredite em plano espiritual e tudo mais, mas quando você vê uma cena dessa, vai braço para um lado, perna para o outro, o cara todo destruído ali, não tem como, pô. A gente não tem sangue de barata. Entendeu? Uma pessoa desencarnar de um modo tranquilo é uma coisa. A pessoa desencarnar de uma forma dessa, por mais que seja instantâneo, porque quando é assim é instantâneo, tá, gente? Muitas das vezes o espírito já pula do corpo. Vai para um lado o espírito, o corpo para o outro todo destroçado. Nem sente. Mas a cena de ver o corpo todo destroçado é forte. Mexe com as emoções, mexe com a gente, tem que ficar traumatizada, não esquece nunca mais daquilo. Olha quem, as pessoas que voltam da guerra, que vê lá gente com barriga aberta, com o intestino todo para fora, gente explodindo com granada. Como é que as pessoas, teve várias pessoas que voltaram da guerra e que ficaram loucas? Problema psicológico. É isso aí. Então eles quiseram fazer isso para me afetar, para tudo isso aqui não estar acontecendo, porque estava próximo de acontecer muita coisa, inclusive isso aí do canal está explodindo, está dando um monte de inscritos, estava próximo de acontecer isso, a gente não sabia, deixa eu só terminar. Aí, quando eu estou ali dando esporro na minha mãe ali, falando, né, meu irmão, falando para ele, que vocês têm que olhar, aquela coisa toda, né, preocupado, Pai João de Aruanda fez o quê, Sabina? Brum, incorporou em mim com tudo em mim, eu em pé ali com um capacete no braço, que eu ia sair com a Sabrina, que ia levar ela pro trabalho. Pai João de Aruanda veio e deu-lhe uma chamada na minha mãe. Deu-lhe uma chamada, mas ele veio com muita força. Deu-lhe uma chamada bonita nela. Ela ficou olhando, Pai João falando. As pessoas acham que preto velho vem só para passar a mãozinha na cabeça. Deu-lhe uma chamada nela. Eu não tive nem como segurar, que ele veio com uma força nada e eu deixo ele vir mesmo, porque nesse eu confio. Né? Sei muito bem que é a Pai João, eu confio em todos os outros que vêm aqui, porque são todos sérios. Entendeu, gente? Então, a luta aqui, os ataques são muito grandes, porque aqui é um trabalho voltado verdadeiramente para a luz, e o nosso mundo ainda domina as trevas. Então, aonde tem luz, vai incomodar, vai ter ataque. Só que todos os espíritos que estão vindo atacar a gente, os Exus, os guardiões, estão tirando tudo. Tá levando tudo. Levando. Porque eles sabem que não podem atacar, porque agora eles não têm como, não podem mais atrasar isso aqui. Isso aqui já foi atrasado há muito tempo. Sônia já está esperando isso há décadas. E os espíritos benfeitores mesmo falaram, não vai atrasar mais, agora isso aqui vai explodir e acabou. Pronto, é determinação de Jesus e pronto. O Cristo determinou e acabou. Então eles falaram, todo mundo que vir agora, qualquer espírito que vir e tentar atrapalhar isso aqui, vai ter problema, seja o espírito encarnado ou desencarnado, eles estão falando, eles falaram, né? Porque aqui vai acontecer e pronto, foi determinação do alto, pode falar. Eu ia comentar que há uns 20 anos atrás eu sofri um acidente, que eu derrapei na estrada e quase morri. Mas eles me protegeram de uma tal forma que eu só fraturei a mão no acidente. Meu carro ficou totalmente destruído. E eu ia cair num abismo. E eles me protegeram de uma tal forma que eu só fraturei a mão e eu ia mergulhar no abismo, não mergulhei. Aí passou uns dias, Deus enviou um irmão para falar comigo, um irmão que nunca tinha me visto na vida. Ele nem sabia onde eu morava. Ele só foi lá e disse assim, Deus falou, Deus me deu o teu endereço, falou onde você morava e pediu que eu viesse aqui para te entregar o recado. E ele mandou te dizer que estão tentando contra a tua vida, mas ele te protegeu, porque a obra que ele tem com você é muito grande, e eles não querem que essa obra comece. Eles tentaram, mas não conseguiram, porque Deus falou que em você ninguém toca. Ele não vai deixar tocar, porque a obra dele será realizada. Vou falar só mais uma coisa com relação à transição planetária, que eu já falei isso em outro vídeo, mas tem muita gente nova que está chegando agora, isso é vídeo antigo, que está lá embaixo, lá nos vídeos, com certeza tem gente que não viu. Com relação à transição planetária, desdobramento, me mostraram em hologramas, tá? Hologramas. No plano espiritual já tem os hologramas. Eles falam que os celulares daqui a pouco vão acabar. Os celulares já são obsoletos. Os celulares vão sair, já vai chegar a tecnologia dos hologramas. Porque a primeira tecnologia vem lá no plano espiritual. Depois é que ela vem para cá, para o plano físico. Eu vi... aparecia um planeta na minha frente. Vum. O universo, eu vi o universo e o planeta. Aí um benfeitor falava no meu ouvido, meu filho, para esse planeta aqui vai vir tantos milhões de espíritos, todos mais primitivos do que a Terra, tá? Aí ele falava, ainda falava assim, ó, esse aqui é como se fosse o planeta Terra há 10 mil anos atrás. Vrum, passava o planeta. Vinha outro planeta, vum. Meu filho, esse planeta aqui vai vir tantos milhões de espíritos da Terra para cá, deportados. Esse daqui é como se fosse o planeta Terra há 30 mil anos atrás. Vum, passava o planeta. Aí vinha outro planeta, bum. Meu filho, esse planeta aqui vai vir tantos espíritos do planeta Terra para cá degredados. Esse daqui é como se fosse o planeta Terra há 15 mil anos atrás. Bum. Veio mais ou menos uns 5 ou 6 planetas. Eu vi isso, ele me mostrou. Eu liguei para você para te falar isso. Claramente. Entendeu? Então, pessoal, isso é real. É real. Não é viagem. As pessoas acham, mas eu só vejo as coisas piorando. Por que está piorando? Porque estão dando as últimas chances. Deus é misericordioso, está dando chance, a última chance para um monte de espírito complicado. Depois que desencarnar, vai embora. Vai embora. Não vai ficar. Entendeu? Vai embora. Então, por isso que parece que está ruim e tal, porque é a última chance para um monte. Entendeu? As coisas vão piorar antes de melhorar, é assim mesmo. Exatamente. Entendeu? Elas pioram antes de melhorar, mas está melhorando sim. Exatamente, sobre isso que ele está falando, que a oportunidade está sendo dada sim, meus irmãos. Na religião evangélica, a gente ouve muito a mensagem assim, Deus usando o irmão em profecia, às vezes exortando o irmão, às vezes o irmão que já se desviou várias vezes do caminho, e a gente ouve Deus falando através de um profeta ou médium, né, dizendo, olha, essa é a última chance que eu estou te dando, se você se desviar do caminho, eu preparo tudo, te levo, mas te perder para este mundo, eu não te perco. E não, então assim, o que eu queria dizer é justamente isso, que eu entendi que na época eu não entendi a profundidade disso, e hoje com os conhecimentos que eu estou tendo, eu vejo quão grande a misericórdia de Deus, que muitas das vezes Deus sabe que aquela vida não vai conseguir ir além, vai toda hora ficar se desviando e caindo nas mãos das trevas. Ele muitas das vezes realmente, né, os mentores preparam tudo e levam aquele espírito. Por quê? Porque muitas das vezes aquele espírito, quando ele voltou, ele conseguiu evoluir um pouco e Deus leva para um outro planeta, um pouco menos primitivo, mas para não perder aquela vida para as trevas. Entendeu? Tá. Dá para falar mais um pouquinho? O pessoal gosta das histórias. Estão pedindo para eu falar aqui uma, que vai ter gente aí que vai querer me enforcar, dizer que isso é impossível. Acho que como a gente veio para trazer o novo, né? Então, a gente vai falar sim. Acreditando ou não. Teve um desdobramento que eu fiz, que me levaram numa espécie de porto. Como se fosse um aeroporto, tá? Eu vi naves. Tem espíritos, não são, eles estão me dizendo aqui agora, não são todos que são levados assim. Tem uns que estão sendo levados adormecidos, tá? Adormecidos. Esses foram levados acordados, tá? E o rapaz desencarnou, mas eles me falaram que a mãe dele, o pai dele que estava ali e a mulher do cara estavam vivos, eles estavam desdobrados e o cara estava desencarnado. Agora vocês vão pasmar. Até a amante do cara levaram lá desdobrada para ele se despedir. Tá? O cara foi se despedindo da família e da amante desdobrada. Ela separada da família lá. A família não atacou ela, não. Desdobrada. Porque o cara já tinha desencarnado, né? Mas os outros estavam todos vivos, mas estavam desdobrados. Ele abraçando todo mundo muito triste. Era a última encarnação dele aqui na Terra. Eu não sei. Ele não estava sendo deportado só porque ele traiu a mulher dele, não, tá? Eram outras coisas que eles não me falaram. Eram outras coisas que ele precisava mudar, ele não mudou, ele já vinha arrastando por muitas encarnações, eu não sei o que é. Eles não me falaram. Não era só porque ele traiu a mulher, não. Tinha mais, muito mais coisa que ele tinha que mudar e não mudou. O plano espiritual permitiu que ele se despedisse da família e da amante. Nossa, os religiosos agora vão arrancar minha cabeça fora. Arrancar minha cabeça fora. O plano espiritual permitiu que ele se despedisse de todo mundo que ele gostava, até da amante. E aí ele entrou numa nave. Dentro dessa nave tinha outros espíritos que estavam sendo deportados, tá? E eles foram explicados, ó, vocês vão para um planeta tal, é mostrado o planeta, é mostrado a forma de vida, é mostrado qual vai ser o aprendizado que eles vão ter lá, que eles precisam, né? E quanto tempo eles vão ficar, um pouco para mais ou um pouco para menos, depende do que eles vão evoluir. Quando entraram na nave, esse cara ficou muito triste. Por quê? Porque ele, apesar de ter os defeitos dele, ele era considerado mais evoluído do que aquela turma toda que estava ali. A turma toda que estava ali era um pouco menos evoluída do que ele. Mas ele estava indo junto. Aí vocês vão perguntar, por que que mandam pessoas mais evoluídas com outras mais atrasadas? Porque ele estava indo, ele ia ser professor lá. Professor, que eu digo é o seguinte, sempre que mandam espíritos menos evoluídos para algum lugar, eles mandam outros evoluídos que precisam ir ou porque erraram, ou tem outros que são missionários, que não precisam ir para aquele planeta primitivo, mas eles se oferecem por misericórdia, por amor às vidas, para ir lá, um espírito evoluído, para encarnar lá no planeta primitivo, para ajudar aquelas pessoas a evoluírem. Isso existe. Por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá chega e pede, pede para Maria de Nazaré, pede para Jesus, eu quero ir para aquele planetinha primitivo lá, porque eu vou lá para botar eles no caminho, para ajudar eles a evoluir. Tem espírito muito evoluído que pede para ir para um planeta primitivo para caramba, onde ele sabe que vai sofrer um monte de coisa, mas ele pede. para ajudar aquele povo a evoluir. Exemplo, Jesus. Jesus não pediu para vir para a Terra aqui? Num planeta extremamente belicoso, num planeta de terceira grandeza, num planeta denso, de vibrações densas, um espírito da envergadura dele, da evolução dele, não veio para cá para ajudar? Então, um monte de espírito faz isso, evoluído. Então, esse rapaz ele não estava indo como missionário. Esse rapaz ele era mais evoluído, sim, do que aquele grupo que estava na nave, mas ele errou algumas coisinhas. Não é que ele é evoluído, que ele é perfeito, mas ele era mais evoluído que aquela galera ali. Quando ele entrou ali naquele compartimento, essa galera, olha só, estava comemorando que estava indo para esse planeta mais primitivo. Comemorando. Sabe por quê? Eu vi o que eles estavam falando. Falaram assim, eu não vou ficar no mundo regenerado, não. Não vai ter mais cachaça, não vai ter cigarro, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Tá maluco, ainda bem que eu estou indo embora para outro planeta, porque lá eu vou ter tudo isso. Não sabe o que vai passar. E nem, não sabe totalmente tudo o que vai, porque eles mostram as coisas que tem lá, mas não tem como mostrar tudo. Tá, acho que ele chegar lá nem ter bebida alcoólica, nem ter nada disso, nem ter os vícios que ele está ligado, que ele está agarrado, vai chegar lá, não vai ter. Entendeu? E muitas outras coisas não vai ter. Ou então tem algumas coisas, mas ele não vai ter acesso. Sei lá como é que vai ser. Eles comemorando na nave que estavam saindo da Terra, porque a Terra ia virar um planeta regenerado e não ia ter mais as coisas que eles gostam, os vícios dele. Não ia ter mais cachaça, não ia ter mais cigarro, não ia ter mais droga, não ia ter mais sexo promíscuo, não ia ter... Ah, então não tem mais graça. Ainda bem que eu estou indo embora para esse planeta primitivo. É brincadeira? É brincadeira? Aí eu vi isso, eu quando eu voltei pro corpo, eu falei, cara, não é possível, sentei na cama assim, eu falei, tá brincando, cara. Aí, quer dizer, último desdobramento para terminar, que já estão mandando ter finalizar, porque acho que vai vir o espírito para gravar outro vídeo. Com relação a esses Exus que estão se manifestando, tá? Esse que eu vou falar agora, ele não é um dos ceifadores, tá? Ele não é, ele é um Exu de lei. É um Exu de lei, mas é um Exu que tem uma certa autoridade e ele tem acesso. Muitas coisas que eu vou dizer agora. Estava na academia, correndo na esteira. Tá? Estava no segundo andar da academia. Tem um terceiro que é onde ficam os aparelhos de musculação. Tem uma escada. Eu estava correndo na esteira, estou lá correndo tranquilo, de repente aparece na minha frente, assim, do lado da escada, um espírito parecia de uns 2 metros de altura, alto pra caramba, com um capão preto, que assim, tal. Eu falei, caraca, que isso aí? Aí ele falou, eu sou o Exu Sete Trevas. E mó gargalhadão que ele deu. Aí eu falei assim, Exu tá tranquilo. Porque a aparência às vezes assusta mesmo. Mas é do bem. Aí eu falei, tá tudo bem. Aí ele começou a falar um monte de coisa pra mim. Falando. Eu não lembro agora as coisas que ele falou tudo. Mas tava dando um monte de recado pra mim. Falando. Aí de repente apareceu o pai João de Angola do lado. O preto velho. Aí veio pra João tudo amorosinho e falou assim pra mim. E eu correndo na esteira, meu filho, não se assusta não, ele é do bem. Então, falei, pai João, você parece que você não me conhece. Falei, até parece que você não me conhece. Eu sei que é do bem, sei que é um Exu, é um guardião. Tá? Ele é um agente do karma, né? Ele vem para cumprir mesmo o karma que a pessoa tem que cumprir. Ele vai acionar aí um monte de karma, um monte de gente aí. Né? E também dá alforria, né? Para quem se melhorou, né? Então ele tira aquele karma. Pô, a pessoa foi lá, fez a reforma íntima, melhorou, ele tira também. Tá? Ele só cumpre a justiça divina. Ele não faz nada contra a justiça. Tá? E ele estava muito... Ele estava doido para cumprir os karmas, né? Para seguir lá. Ele tava falando, até que enfim, não sei o que que eles... Esses caras são muito... A justiça neles é muito forte. Aí eu só olhando, né? Que eu adoro ver, né? Aí a gente, acabei de malhar e eu tô indo embora com a Sabrina, de mão dada com a Sabrina pra casa, que a gente vai andando na academia pertinho de casa. Aí eu falei, ó, Sabrina, apareceu o Exu aqui, pai João de Angola, o Exu, o Exu Sete Trevas. E ele falou isso. Aí ele falou assim, aí eu comecei a me arrepiar na rua andando com ela de mão dada, comecei a arrepiar. O espírito incorporou em mim na rua. Ele começou a dar gargalhando. Eu andando, o cara dando gargalhada. Aí ele falou, fica tranquilo que as pessoas vão achar que é você que tá gargalhando. Eu falei assim, essa risada macabra tua? Só que a rua tava vazia. Aí eu deixei. Eu posso não deixar, mas eu deixei. Aí ele deu aquela gargalhada dele andando de mão dada com a Sabrina, ele falou contigo, né? Calma, moça, calma, que eu sou do bem, que eu sou assim mesmo, não sei o quê. E ele falou um monte de coisa, né? Até que enfim, agora eu vou para ser feito a justiça, e não sei o quê, falou um monte de coisa. Mas ele veio de uma forma bem sutil, meus irmãos. Bem ele sutil. Fala assim, a declaração de que é muito, não, mas ele deu um gargalhadão, ele deu o gargalhadão não dele. Deu, mas as pessoas não perceberam. Não perceberam. Quem estava passando, não perceberam, acharam que era o Pedro. Esse Exu, Sete Trevas, por quê? Por que o nome Exu Sete Trevas? Ele tem acesso, ele tem autorização para entrar nos sete níveis do submundo, esses sete níveis onde tem esses ceifadores que estão se apresentando aqui, Exu Ventania das Trevas, Exu Caveira das Trevas, então, ele tem acesso a esses sete níveis, ele só não tem mais autoridade do que esses ceifadores têm mais autoridade, que eles são guardiões de alto nível, né? Esses sete trevas têm menos autoridade, ele é um Exu de lei, mas ele tem acesso a esses sete níveis do submundo, tá? É isso, nós vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, esse é o nosso bate-papo. Esse é o nosso bate-papo, nós ficamos por aqui. A gente vai fazendo outros, pessoal, só para vocês conhecerem um pouquinho da gente, tá bom? Beijos. Isso. E fiquem na paz. A gente vai fazendo outros. Tem muita coisa.